A estante de madeira no fundo do corredor leste estava cedendo ao peso do tempo e do esquecimento. Os livros da prateleira do meio pendiam para o lado direito, apoiados uns nos outros em um ângulo cansado. Havia uma fina camada de poeira cinzenta cobrindo o topo das lombadas, apagando as cores que um dia foram vivas. O espaço parecia ter parado no tempo, intocado, enquanto o resto do salão continuava a respirar. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Helena parou diante da estante. Ela segurava um pequeno bloco de notas, mas não escreveu nada. Seus olhos percorreram a linha irregular que os livros formavam. Era um desequilíbrio silencioso, uma pequena desordem que não incomodava quem passava com pressa, mas que pesava no ambiente da velha vila. Ela decidiu que aquela prateleira não passaria mais uma noite daquele jeito. O cuidado começaria agora. A decisão trouxe um alívio imediato para seus ombros. Ela sabia exatamente o que precisava ser feito. Não seria um trabalho rápido, mas seria um trabalho bom. O tipo de tarefa que pede paciência e devolve tranquilidade. Ela devolveria a firmeza aos livros e a cor à madeira. O espaço voltaria a ser um lugar de repouso, não de abandono. Lá fora, a noite já havia coberto a vila. Uma chuva constante e mansa caía do céu escuro. O som das gotas batendo contra os vidros altos das janelas preenchia o salão principal. Era um som contínuo, um chiado suave que se misturava ao silêncio das paredes grossas. O cheiro de terra molhada encontrava frestas invisíveis e entrava no brédio, misturando-se ao aroma adocicado de papel antigo e madeira seca. A biblioteca estava vazia. As portas da frente já estavam trancadas. Algumas luminárias de chão continuavam acesas, criando ilhas de luz amarela pelo salão. O resto do espaço mergulhava em sombras longas e pacíficas. Helena gostava da biblioteca assim, sem passos apressados, sem vozes sussurradas, apenas o som da água caindo lá fora e a presença silenciosa das estantes ao seu redor. Ela deu um passo à frente e tocou a lombada do livro mais inclinado. A capa era de um tecido áspero, desgastado nas bordas. O contato fez uma pequena nuvem de poeira dançar no ar, iluminado pela lâmpada mais próxima. O livro parecia pesado, denso, com páginas que não viam a luz há muitos meses. Helena retirou a mão e recuou um passo. A tarefa estava clara. O vento soprou um pouco mais forte do lado de fora, jogando uma lufada de chuva contra a vidraça com um som oco. A água escorria pelo vidro em caminhos tortuosos, distorcendo a luz dos postes da rua. O ambiente dentro da sala parecia ainda mais protegido e quente em contraste com a noite úmida. Helena guardou o bloco de notas no bolso de seu avental de algodão grosso. Ela precisava buscar suas coisas. O trabalho a esperava. Helena caminhou pelo corredor central, afastando-se da estante desorganizada. Seus chapéus macios quase não faziam barulho no chão de tábuas largas. O som da chuva a acompanhava, mudando de tom conforme ela passava por diferentes janelas. Em algumas, o som era agudo e rápido. Em outras, protegidas pelos galhos de uma grande árvore lá fora, o som era abafado, como um murmúrio. Ela chegou à sala de serviço nos fundos do brédio. Era um espaço pequeno, com cheiro de sabão neutro e cera natural. Uma única lâmpada pendia do teto, iluminando uma bancada de madeira clara e um armário de metal pintado de verde. Helena abriu a porta do armário. As dorniças fizeram um ruído baixo e familiar. Lá dentro, tudo tinha o seu lugar. Ela pegou um pedaço de tecido de algodão branco. Era um pano velho, lavado tantas vezes que havia perdido qualquer aspereza. O tecido cedeu nas mãos dela, macio e pronto para o uso. Ela o dobrou em um quadrado perfeito e o colocou sobre a bancada. Em seguida, pegou uma escova pequena. O cabo era de madeira lisa, escurecida pelo toque constante das mãos, e as cerdas eram claras e muito flexíveis. Era a ferramenta ideal para varrer o pó sem arrascar o papel. O som de um trovão muito distante rolou pelo céu. Foi um som profundo e longo, que fez o chão de madeira vibrar levemente sob os pés de Helena. Ela esperou o som desaparecer por completo, antes de voltar a se mover. A chuva pareceu engrossar um pouco depois do trovão, batendo no telhado logo acima da sala de serviço, com um ritmo mais pesado. No fundo do armário, ela encontrou a lata redonda de metal. A tampa estava um pouco dura, mas cedeu com um giro firme. O cheiro de cera de abelha e óleo de amêndoas subiu pelo ar. Era um aroma rico, morno e confortante. A pasta dentro da lata tinha uma cor amarela suave e uma superfície lisa, intocada desde o último uso. Ela fechou a lata com cuidado e a colocou ao lado do pano e da escova. Faltava apenas uma coisa. No canto da sala, descansava um carrinho de madeira com duas prateleiras vazias e quatro rodas de borracha. Helena puxou o carrinho pelo puxador de metal. As rodas giraram suavemente, fazendo um som contínuo e baixo no chão liso. Ela acomodou o pano, a escova e a lata de cera na prateleira inferior do carrinho. A prateleira superior ficaria livre para receber os livros. Ela empurrou o carrinho para fora da sala de serviço. O caminho de volta pareceu diferente. Agora, ela tinha um propósito em movimento. O carrinho rodava à sua frente, firme e obediente. Ela passou pela seção de revistas, pelas mesas de leitura vazias, acompanhando a linha das janelas. A água da chuva continuava a lavar os vidros, criando cortinas de água que borravam a escuridão lá fora. Ao chegar de volta ao corredor leste, ela estacionou o carrinho ao lado da estante. A luz amarela da lamparina de chão banhou a madeira do carrinho e destacou a poeira nos livros inclinados. Helena olhou para a prateleira do meio. O espaço estava preparado. As ferramentas estavam ali. O silêncio do salão e o som da chuva formavam o fundo perfeito para o que ela estava prestes a fazer. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de papel antigo misturado ao frescor da noite úmida, e estendeu as mãos para o primeiro volume. A mão de Helena tocou o primeiro livro da ponta direita. Era o livro que mais se inclinava, quase caindo sobre o espaço vazio ao lado. Ela firmou os dedos na parte superior e inferior da lombada e o puxou com delicadeza. O livro ofereceu uma leve resistência, como se estivesse acostumado àquela posição torta, mas logo se soltou. O peso caiu sobre as mãos dela. Era mais pesado do que parecia. Ela virou o livro e o observou por um momento. A capa era de um azul escuro, quase preto, com letras douradas que haviam perdido o brilho. Havia uma linha de poeira marcando exatamente a parte que ficava exposta ao ar. Helena caminhou o curto espaço até o carrinho e deitou o livro sobre a prateleira superior de madeira. O som do livro tocando a superfície foi um baque surdo e agradável. Ela voltou para a estante e pegou o segundo livro. Este era mais fino, embarnado em um material que imitava couro marrom. Ao retirá-lo, ela percebeu que ele estava colado ao livro vizinho por causa da umidade de dias passados. Ela moveu o pulso devagar, separando as capas com um som muito baixo de papel se descolando. Nenhuma marca ficou. Ela o levou ao carrinho e o colocou sobre o primeiro, alinhando as bordas com cuidado. A remoção continuou, um volume de cada vez. O ritmo de Helena era constante. Puxar, sentir o peso, caminhar, pousar. A cada livro retirado, a prateleira da estante revelava um pouco mais da sua superfície. A madeira original estava escondida sobre uma camada de pó cinzento e pequenas partículas de papel que haviam se soltado com os anos. Onde os livros estavam apoiados, a madeira era mais clara. Onde o ar tocava, era mais escura e opaca. A chuva lá fora mudou de direção com o vento. As gotas pararam de bater na janela ao lado da estante e passaram a atingir o telhado alto do salão principal. O som mudou, de um estalo líquido para um chiado amplo e difuso. A biblioteca parecia suspensa dentro daquele ruído constante. Helena gostava do como o som da água isolava o mundo exterior. Não havia trânsito, não havia passos na calçada, apenas a água e o trabalho de suas mãos. Ela chegou ao meio da prateleira. Havia um conjunto de 4 livros idênticos, com capas de tecido vermelho. Eles estavam firmemente espremidos uns contra os outros. Helena colocou a mão esquerda sobre o topo dos livros para estabilizá-los e usou a direita para puxar o primeiro da fila. O tecido áspero roçou contra o volume vizinho, produzindo um som seco. Ela repetiu o gesto para os outros 3, sentindo a textura rústica sobre o ponto dos dedos. A pilha no carrinho começava a crescer. Conforme a estante se esvaziava, o espaço parecia respirar. A ausência dos livros tortos mudava a forma daquele canto. A sombra que eles projetavam desapareceu, deixando a luz da lamparina alcançar o fundo da prateleira. O fundo era feito do mesmo carvalho escuro das laterais, mas estava marcado por riscos finos e antigas manchas circulares. Helena retirou o último livro. Era um volume pequeno e largo, com as páginas amareladas aparecendo pelas bordas. Ao levantá-lo, ela sentiu o cheiro forte e característico de folhas velhas, um cheiro que lembrava folhas secas de outono, guardadas em uma caixa. Ela o acomodou no topo da pilha no carrinho. A prateleira estava completamente vazia. Uma longa faixa de madeira nua, coberta de poeira e marcas do tempo, estendia-se diante dela. O primeiro passo estava concluído. O espaço vazio na estante parecia uma boca sem dentes. Era uma longa prancha de madeira que pedia atenção. Helena abaixou-se e pegou a escova de cerdas macias na prateleira debaixo do carrinho. Ela se posicionou no canto esquerdo da prateleira vazia e começou a varrer. O movimento era longo e contínuo, de esquerda para a direita. As cerdas da escova tocavam a madeira com um som suave, como um sussurro áspero. A poeira cinzenta se soltava facilmente da superfície, formando uma pequena onda que rolava à frente da escova. Helena varreu a poeira até a borda direita e a recolheu com a mão em concha, depositando-o em um pequeno cesto de lixo que ficava perto da janela. Ela passou a mão nua sobre a madeira varrida. Estava seca, uma madeira ressecada, pedindo nutrição. Ela guardou a escova e pegou a lata de cera e o pano de algodão. O ar frio da noite, que entrava pelas frestas invisíveis da janela molhada, encontrou o cheiro da cera de abelha quando ela abriu a lata. A mistura do cheiro de chuva com o aroma morno da cera criou uma atmosfera nova no corredor. Helena enrolou o pano nos dedos da mão direita e pegou uma pequena quantidade da pasta amarela. Ela levou a mão à prateleira e começou a aplicar a cera. O movimento mudou. Não eram linhas retas, mas círculos pequenos e firmes. O pano tocou a madeira seca e, no mesmo instante, a cor do carvalho mudou. Onde a cera tocava, um mar de marrom profundo e rico aparecia, como se a madeira estivesse bebendo água depois de uma longa seca. O contraste entre a parte encerada e a parte seca era visível e satisfatório. Helena avançou devagar. Ela sentia a textura da madeira através do pano. Havia pequenos veios, ondulações naturais, que a cera preenchia e alisava. O som da aplicação era um atrito úmido e rítmico, círculo após círculo. Ela apertava os dedos levemente, garantindo que a mistura de abelha e amêndoas entrasse nos poros do carvalho. O esforço físico era pequeno, mas exigia presença. O braço dela balançava em um ritmo calmo, acompanhando o som da chuva no telhado. A luz da luminária de chão bateu na parte já encerada. A superfície não estava brilhante como o vidro, mas tinha um brilho acetinado, um reflexo suave e quente que devolvia a luz com gentileza. As marcas antigas, os pequenos riscos e as manchas circulares não desapareceram, mas ganharam um aspecto diferente. Eles deixaram de ser sinais de abandono e passaram a ser marcas de história, integrados ao tom escuro e nutrido da prateleira. Ela precisou pegar mais cera na lata duas vezes para cobrir toda a extensão. Quando chegou ao canto direito, seus dedos contornaram a junção da prateleira com a lateral da estante, certificando-se de que nenhum espaço ficasse sem cuidado. O cheiro da cera agora dominava o corredor leste, espantando o aroma de poeira que antes morava ali. Helena parou e recuou um passo. A prancha de madeira estava transformada. Não era mais uma superfície opaca e esquecida. Era uma base sólida, limpa e renovada, pronta para receber o peso de volta. Ela dobrou o pano sujo de cera e o colocou sobre a tampa fechada da lata no carrinho. Suas mãos estavam levemente perfumadas e aquecidas pelo movimento. Ela olhou para a pilha de livros. A casa deles estava pronta, mas eles também precisavam de preparo antes de voltar. Helena virou-se para o carrinho. A pilha de livros parecia uma torre adormecida. Ela pegou a escova de cerdas macias novamente e puxou o primeiro volume do topo da pilha. Era o livro pequeno e largo, aquele com cheiro de folhas secas. Ela segurou-o com a mão esquerda, mantendo-o fechado com firmeza para que a poeira não entrasse entre as páginas. Com a mão direita, ela passou a escova na borda superior do livro. Este era o lugar onde a poeira mais se acumulava, formando uma crosta fina sobre o papel. As cerdas varreram a sujeira com um movimento rápido e leve. A poeira caiu no ar e logo se assentou no fundo do carrinho. Helena virou o livro e limpou a borda lateral, depois a inferior. O corte das páginas revelou sua cor natural, um creme envelhecido, mas limpo. Ela passou os dedos pela capa. Havia uma pequena mancha escura perto da lombada. Helena pegou um pano seco diferente, que mantinha no bolso do avental, e esfregou a mancha em círculos suaves. O atrito aqueceu o material da capa e a mancha cedeu, revelando o tom original por baixo. Satisfeita, ela colocou o livro limpo num espaço vazio na prateleira inferior do carrinho. O próximo livro era um dos volumes de tecido vermelho. Ao pegá-lo, ela notou que uma das pontas da capa estava dobrada para dentro, amassando as primeiras páginas. Helena abriu o livro com cuidado. O som do papel grosso se movendo foi nítido no silêncio do corredor. Ela encontrou a página amassada. Usando o polegar e o indicador, ela alisou o canto do papel, pressionando do centro para a borda. O vinco não sumiu completamente, mas a página voltou a ficar plana. Ela fechou o livro, escovou as bordas e limpou a capa vermelha. O tecido pareceu mais vibrante depois de livre da poeira. O volume foi colocado ao lado do primeiro, na prateleira limpa. O trabalho encontrou um ritmo próprio. Pegar, segurar firme, broçar as bordas, limpar a capa, verificar problemas simples e guardar. A cada livro, uma pequena descoberta. Um volume tinha a lombada de couro marrom que estava ressecada. Helena usou a ponta do pano de cera para hidratar o couro, massageando a tira estreita até que ela ficasse macia e brilhante novamente. Outro livro tinha um fio de linha solto na encadernação. Ela o ajeitou para dentro da capa, protegendo a costura. Lá fora, a chuva continuava sua canção constante. Um vento mais frio soprou contra a janela mais próxima e Helena viu pelo canto do olho as gotas escorrendo apressadas pelo vidro escuro. O contraste entre o frio úmido do outro lado da janela e o calor seco do trabalho manual dentro da biblioteca trazia uma sensação de conforto profundo. Ela não tinha pressa. O relógio na parede do salão principal marcava uma hora avançada, mas o tempo ali não parecia importar. Ela pegou o volume de capa azul escura, aquele que havia retirado primeiro da estante. Era o maior e mais pesado de todos. A poeira estava incrustada nas letras douradas da lombada. Helena usou a ponta da escova para limpar dentro dos sulcos de cada letra. O dourado, antes opaco, começou a capturar a luz da lampião. Ela passou o pano seco por toda a superfície lisa da capa. O azul profundo ressurgiu, limpo e imponente. Quando o último livro foi escovado e limpo, a prateleira superior do carrinho estava coberta de pequenos vestígios de pó e fios soltos. Em compensação, a prateleira inferior guardava uma coleção renovada. Os livros pareciam diferentes. Eles não eram mais objetos esquecidos e empoeirados. Estavam limpos, inteiros, com suas cores e texturas reveladas. Helena guardou a escova e o pano de limpeza. Ela esfregou as mãos uma na outra, sentindo a pele limpa e seca. O grupo estava pronto para voltar ao seu lugar. Helena olhou para a prateleira recém-encerada da estante e depois para os livros limpos no carrinho. Agora vinha a parte de devolver cada coisa ao seu espaço, mas não da mesma forma que antes. A desordem não voltaria. Ela mentalizou a arrumação. Começaria pelos volumes mais altos e pesados no lado esquerdo, criando uma base sólida, e deixaria os menores para o lado direito. Ela pegou o volume azul escuro com as letras douradas. O peso familiar estava em suas mãos. Ela o levou até o canto esquerdo da prateleira de carvalho. Ao apoiá-lo, a base do livro tocou a madeira encerada com um som mole, sem o ruído áspero de antes. Helena empurrou o volume contra a parede lateral da estante. Ele deslizou com facilidade sobre a cera fresca, parando perfeitamente reto. A lombada azul formou uma linha vertical exata. Em seguida, ela pegou o volume marrom com a lombada de couro hidratado. Ele era quase da mesma altura do azul. Ela o encostou contra o primeiro volume. O couro tocou o tecido azul de forma suave. Helena passou os dedos sobre o topo dos dois livros, verificando o alinhamento. Eles estavam firmes, apoiando um ao outro sem ceder. A base estava criada. O processo de retorno exigia escolhas. Ela pegou os quatro volumes de tecido vermelho. Eles formavam uma coleção e precisavam ficar juntos. Ela levou os quatro de uma vez, segurando-os com as duas mãos. Ela os apoiou na prateleira, sentindo a textura da madeira limpa sobre a base dos livros. Com um empurrão suave, ela uniu o bloco vermelho ao volume marrom. As cores começavam a compor um padrão agradável: o azul escuro, o marrom quente e o vermelho rústico. A estante ganhava vida. A chuva lá fora pareceu diminuir um pouco o ritmo. O som intenso no telhado transformou-se em um gotejar mais espaçado. A água acumulada nas calhas escorria por canos externos, criando um barulho de correnteza fina que entrava pelas paredes grossas do brédio. A luz da lampião continuava estável, projetando a sombra de Helena contra a parede oposta enquanto ela se movia do carrinho para a estante. Ela continuou a transferência. Um livro verde de capa dura, dois volumes de capa de papelão cinza, um livro de contos embarnado em tecido amarelo desbotado. A cada adição, ela ajustava o alinhamento. Se um livro ficava um pouco mais para trás, ela o puxava milímetros para frente, até que todas as lombadas formassem uma linha contínua e reta na borda da prateleira. O ato de alinhar trazia uma satisfação silenciosa. Era a materialização da ordem. A prateleira ia se preenchendo da esquerda para a direita. O espaço vazio diminuía, substituído pela presença sólida do papel e do tecido. O cheiro no ar agora era uma mistura perfeita: a cera de abelha na madeira e o aroma clínico dos livros antigos. Não havia mais cheiro de poeira ou de abandono. Helena pegou o último volume. Era o livro pequeno e largo, o das folhas amareladas. Ela o levou até o espaço restante no lado direito da prateleira. Ele coube perfeitamente no vão que havia sobrado, encostando suavemente na lateral direita da estante. Ele fechava a linha. Não havia mais inclinação. Não havia peso mal distribuído. Os livros estavam retos, ombro a ombro, preenchendo a prateleira de ponta a ponta com firmeza. Helena soltou o livro e recuou as mãos. O movimento de construção estava terminado. Helena deu 3 passos para trás, afastando-se da estante. Ela parou no meio do corredor leste e cruzou os braços frouxamente à frente do corpo. Seus olhos percorreram o trabalho finalizado. A prateleira do meio, que antes era o ponto de desequilíbrio de toda a sessão, agora era o centro visual da estante. A diferença era clara. A madeira de ocre, antes opaca e cinza, mostrava um tom escuro e nutrido nas bordas onde a luz tocava. A linha formada pelos livros era perfeitamente reta. As lombadas, livres da camada de pó, exibiam suas cores com dignidade. O azul, o vermelho, o marrom e o verde conviviam em harmonia. O dourado das letras do primeiro livro capturava o brilho da luminária de chão, criando um pequeno ponto de luz no meio do corredor. O espaço inteiro parecia ter mudado. A sensação de peso e abandono havia desaparecido. A estante não parecia mais cansada. Ela parecia forte, capaz de segurar aquelas histórias por muitos anos ainda. Helena sentiu o peito leve. O esforço físico não havia deixado exausta, mas sim preenchida. Era a sensação boa de ver algo quebrado voltar a funcionar, de ver algo esquecido ser lembrado. Ela caminhou lentamente para a direita, mudando o ângulo de visão. De lado, a perfeição do alinhamento era ainda mais evidente. Nenhuma lombada se projetava além das outras. Nenhuma capa afundava para trás. Eles formavam um bloco sólido. Helena sorriu de forma quase imperceptível. Ninguém além dela saberia o estado em que aquela prateleira estava algumas horas atrás. Os leitores que chegassem no dia seguinte passariam por ali e veriam apenas uma estante bem cuidada. O trabalho invisível era o seu preferido. Lá fora, a chuva na noite se transformava em uma garoa fina. O vento havia parado. O silêncio dentro da biblioteca tornou-se mais profundo. O som das gotas esporádicas batendo no vidro agora era um detalhe, não mais uma cortina de ruído. O ambiente respirava uma calma absoluta. O cheiro da cera de abelha continuava flutuando pelo ar, criando uma aura de limpeza e cuidado ao redor da estante. Helena descruzou os braços e levou as mãos aos bolsos do avental. Ela tocou o pequeno bloco de notas que havia guardado no início da noite. O problema que a fez parar ali estava resolvido. A nota mental de preocupação foi apagada. Ela olhou para a prateleira acima e para a prateleira abaixo da que havia limpado. Elas estavam em bom estado, mas a prateleira do meio agora brilhava de forma especial. Ela era a prova de que o tempo e o desgaste podem ser revertidos com um pouco de atenção e trabalho manual. Ela ficou parada ali por longos minutos. A luz amarela banhava o corredor. O ar estava fresco. O silêncio era um companheiro agradável. Ela não pensava no que faria a seguir, nem no que havia feito antes. Ela apenas estava ali, dividindo o espaço com os livros que havia cuidado, sentindo a solidez da estante e a paz da biblioteca vazia. A desordem havia sido substituída pela ordem, o esquecimento pelo cuidado. A noite havia servido o seu propósito. O momento de contemplação chegou ao fim naturalmente. Ela virou-se para o carrinho de madeira. Ele agora carregava apenas os panos usados, a escova suja e a lata de cera fechada. Ela segurou o puxador de metal e começou a empurrar o carrinho de volta pelo corredor. As rodas de borracha giraram suavemente sobre as tábuas, produzindo aquele som baixo e contínuo. Ela fez o caminho inverso, passando pelas mesas de leitura e pela seção de revistas. A biblioteca parecia ainda mais silenciosa agora que o trabalho havia terminado. Ela entrou na sala de serviço, guardou a lata de cera no armário verde e colocou os panos num cesto de lavagem. A escova voltou para o seu lugar na prateleira. Ela empurrou o carrinho para o canto da sala e puxou a cordinha da lâmpada do teto. A lâmpada mergulhou na escuridão. Helena voltou ao salão principal. Ela caminhou até a luminária de pé que iluminava o corredor leste. Antes de desligá-la, ela deu uma última olhada na prateleira. Os livros estavam lá, firmes e alinhados. Ela apertou o botão na base da luminária. A luz amarela apagou-se com um clique seco. As sombras da noite tomaram conta do corredor, mas a sensação de ordem permaneceu no ar escuro. Ela andou até a grande janela da frente. A garoa fina caía sobre a rua de paralelepípedos. A luz do poste lá fora refletia nas poças de água que haviam se formado perto do meio-campo. A água na rua estava imóvel, espelhando a luz pálida. O vento balançou levemente os galhos da árvore próxima, fazendo algumas gotas maiores caírem sobre a calçada. Helena desamarrou o nó do avental nas costas e o tirou pela cabeça, dobrando-o sobre o braço. Ela sentiu o cansaço bom nas mãos e nos ombros. A biblioteca estava em paz. O cheiro de cera, de papel antigo e de chuva formava o respiro final do brédio. Ela observou as poças de água brilhando lá fora por mais um momento, ouvindo o som distante da água escorrendo nas galhas. Então, virou-se para a porta de saída, pronta para deixar o espaço descansar até a manhã seguinte.